desculpa, você me fez mal. Me fez acreditar que tudo isso é normal. E como sempre, eu não quero que de mim tenha um dó. Pois esgotei todas as minhas forças. Preciso de um médico pra me curar dessa crise que me deixou. Irei superar. Você não soube ser minha paz. Eu quero alguém que cuide de mim, me faça bem. Cansou de mim e não me avisou. Fez eu me sentir pequena. Sozinho, precisando de carinho. Caso onde eu apareças, não quero pra mim. Casal de aparências, cansei, vou seguir. Você me fez mal, me fez acreditar que tudo isso é normal. E como sempre, eu não quero que de mim tenha um dó. Pois esgotei todas as minhas forças. Preciso de um médico pra me curar dessa crise que me deixou. Irei superar. Você não soube ser minha paz. Eu quero alguém de mim, me faça bem. Cansou de mim e não me avisou. Fez eu me sentir pequena e me ver o que se sente pena, pena. Cansou de mim e não me avisou. Fez eu me sentir sozinho, precisando de carinho. Casou de aparelho.